não ver o amanhã chegar. Sei lá, tô com medo desse dia demorar a acabar. 10 de setembro, hoje eu não tô vivendo. Tô tentando desvendar o meu relógio pra entender o tempo. A gente tinha um plano pra essa data do ano. Seria eu que estaria do seu lado se eu não tivesse errado. Pra mim, vereador Geraldo Macedo, Tropical FM, Adriano Valadares, Bebeto da Tropical FM, Poker SD Sportnet, supervisor Marcelo SD.